8:33. ZYL 852. Rádio Vanguarda Educativa FM 106,5. Uma rádio de verdade a serviço do povo de União Piauí. Fique ligado.